ZYH 262, ondas médias, ZY60 e ZY61, emissoras de ondas curtas da Rádio Guaíba de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.